Você está ouvindo Programe-se. Eu já te peguei e te fiz enlouquecer. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Foi lá na balada que eu conheci você. Depois bara, bara, bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Hoje rola outra festa, quero ficar com você. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Vou pular, beijar na boca e aprontar um fuzuê. Semana, pode até extravasar. Vem comigo na pegada, a mulherada vai suar. Caldeirão já tá fervendo, a galera tá chegando. Esquenta, começou com Léo Rodrigues no comando. Eu já te peguei e te fiz enlouquecer. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Foi lá na balada que eu conheci você. Depois bara, bara, bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Hoje rola outra festa, quero ficar com você. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Vou pular, beijar na boca e aprontar um fuzuê. Caldeirão já tá fervendo e a galera tá chegando. Já começou com Léo Rodrigues no comando. Jogue os braços pra cima, bate na palma da mão. Quem curte esse som vai descendo até o chão, chão, chão, chão. Até o chão, chão, chão, chão. Eu já te peguei e te fiz enlouquecer. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Foi lá na balada que eu conheci você. Depois bara, bara, bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Hoje rola outra festa, quero ficar com você. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Vou pular, beijar na boca e aprontar um fuzuê. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Vou pular, beijar na boca e aprontar um fuzuê. Bara, bere. Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail programeasuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Programação. Aí você conferiu o sucesso do Alexandre Pires, teve Janaína, Bruno Marrone e Léo Rodrigues. Daqui a pouquinho tem mais, segura aí. Programe-se. Daqui a pouco tem mais. Programe-se. Programe-se. Romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. No Canal 1, também fazemos a nossa homenagem ao fado. Porque não vais devagar. Fado Maior, de segunda a sexta-feira, às 13 horas, com Joana Santos, no Canal 1. Música.

uma misturada nos dois nomes, né? Programa, programe-se. Tá afim de participar comigo? É só mandar ver. Quatro músicas na sequência pra você lá no nosso e-mail. Programe a sua, @hotmail.com. Claro, você vai se dar bem. Vai curtir as suas quatro músicas na sequência e ainda vai oferecer pra quem você quiser. Claro. Vamos então fechar o nosso bloco aqui do nosso programa-se. Participação do Maxwell do Paredão Transmax. Um dos melhores paredões do Piauí. Por onde passa, bala galera e faz a galera dançar. Paredão Transmax. Anota esse nome aí, hein, galera. E o Maxwell, proprietário do Paredão, pediu sucesso com Pink Trime em Gustavo Lima, 60 segundos. Kali Ray Gibson, Call Me Maybe. E tem pra fechar legal, tem Taime Thiago com Luan Santana. Hoje não! Vamos então curtir o sucesso do Maxwell! Esse é o Programe-se. Mande sua lista com quatro músicas para o e-mail. programeasuba@hotmail.com. Aqui o ouvinte faz a programação. Try, try, try, try.